Venga. Dois, controle Nordeste autorizado, operação médica confirmando a localidade, o destino. O 923, ponto espera da 10. O 923, alinhar e decolar. 090 graus, 159. Alinha e decola, 923. Guardião 02, é a torre? Decolaria autorizado para o Nordeste, uma centena com 15 nós. Quantos a bordo e o comandante? Decolagem com o Nordeste, o Guardião 02. Guardião 02. 02 aos 06, chame o controle em 1-0-8, mantenha a proa Nordeste, vou decolar um gol agora da pista 10. 1-0, gol, mantenha a proa Nordeste, interferir, grato, então alternando então para 1-2-0-8, Guardião 02. Está envolvido em missão de natureza aeromédica no Polo Petroquímico, que é o destino. Ciente, escuta permanente, Guardião 02. Escuta permanente, 02. Localizador Oceanero 6250. 6250, completa aproximação, torre 986. 186, obrigado. Mike Eco Delta, prossiga. Ciente, confirme apenas o POB, Mike Eco Delta. Ciente, reporte visual com o campo, o Mike Eco Delta. A 020. Ok, inicialmente vai cruzar então com decolagem imediata com Proa Norte, o Mike Bravo Oscar. Eu tenho um Ocean Air a uma milha do externo. Mateus. No 923 ao 08, 1208, boa viagem. 208, bom dia. Autorizado o cruzamento? Autorizado, decolagem com Proa Norte, uma centena com 159, Bravo Oscar. Mike, Bravo Oscar, ciente fora do solo, para o cruzamento agora. Gol 923, corrigindo. Gol 923, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. Da El 360, 923. 100 graus, 162. Livre pouso, voz de seu vento novamente. 100 graus, 1629. Obrigado. O Mike Bravo Oscar prossegue agora com o Pro Nordeste e chame o controle, 1208. Afirmativo, 1208. Controle Salvador, papapá, Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, 500 pés, confirme intenções. O destino é Olindina, inspeção de linha de transmissão. Meu estimado para Olindina está às 14h35 Zulu, na radial 020, mantendo 500 pés AGL. Posteriormente, a área restrita, passaria a área restrita a 1.600 pés. Ciente, o Mike Bravo Oscar, reporte quando iniciar subida. Afirmativo, dentro de mais 8 milhas. Confirma o destino, Mike Bravo Oscar. Lindina. Olindina. É uma cidade e a subestação chefe. Grupo Zulu. Gente. Gente. O Mike Bravo Oscar. Oscar, mantendo a sua escuta permanente. Controle Salvador, Guano 982, cruzando 195 para 1550. Com informação, clima de Tamari. Guano 982. Passando identificação autorizado, chegada a Mari, desça para o nível 050, o ajuste na 096. 050 com 1016 na Mari, com 250, Sola Uzuno 1, direita 1219. A direita 1219, reportei que tem 4 cachorros aqui na pista. Aqui. Cachorros na pista? Perfeito. Gente. Cachorros, eles, na hora do pouso, eles viram lá de esquerda, outra intercessão. Estão vindo através da outra intercessão. É, 250, muito grato, chamo só 1211. 1211. 1982, apenas para informação, informo que a pista 1028 encontra-se interditada devido a cachorro na pista. 1982. Ok, seguinte, no 982, prossegue então na descida ou a previsão de atraso? Prossegue na descida, será informado mais adiante. Ok, seguinte, no 982, obrigado. Prossiga. Gente, o Guardião 02 tem frequência livre, chame para regresso. Espera, confirme. Confirme? Previsto 982 efetuar espera. No 982, se necessário, será feita espera na posição ITAP. Porém, mais alguns minutos será passada as intenções do controle. Oscar, check transponder, não recebo o modo Charlie. É, vai lá. E o Mike para Oscar? Os 13, controle 1-2-0-8, tenha uma boa viagem. 1-2-0-8, muito obrigado, bom dia. Bom dia. O Charlie Afatango, prossiga. Ativo, recebo 600 pés, confirme. Mike Bravo. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Juliette Bravo Serra, passa 2000 pés. Juliette Bravo Serra, contato radar, suba para o nível 400, saída da El. Nível 400 na Dael, Bravo Serra. Gol 1923, Centro Recife no 251 no 3325. 251 no 3325, 923. 982, reduza para a mínima limpa. Confirme 220 nós. Reduzindo para 210, então. Sim. Mike Bravo, eu acho que está acendendo para 1607 para o cruzamento da área. Ciente, Mike Bravo, acho que após cruzamento da área proibida de Camaçari, confirme, vai prosseguir a 500 pés para o destino? Afirmativo, aí inicia a inspeção 500 pés até o destino. Sim. Patango, livre táxi até a interseção da Bata e está livre a decolagem. Comprou a norte, o vento 090 graus com 15 nós. A gente vai. Tem alguma lado de curva preferida? Confirme o 982. Curva complicada pela esquerda? Pela esquerda, afirmativo. E informo que são 4 cachorros. Então será mais adiante informado da situação. Você está esperando no 080 ou 982? Afirmativo, no 982. Afirmo, decolagem autorizada, 1900 graus, 159. Área Fatango aos 18, prossegue com Pro Norte, chame controle, 1208. 1208, graças. Charlie Alfa Tango, prossiga. Positivo, decolou com o Pro Norte, o destino é Lagoinha. Instruções. Confirme a altitude para, que irá prosseguir para a Lagoinha. Mantém mil pés, senhora. Gente, sobe e mantenho na mil pés. Check transponder, não recebo moto de Charlie. Charlie Alfa Tango. Sobe e mantém mil pés, o Charlie Alfa Tango. Controle 260, bom dia, CN identificação, reduza para 250 nós, desça para o nível 090, o ajuste no 096. Reduzindo para o 90, reduzindo para o informe que a pista 1028 de Salvador está impraticável no momento, aguarde novas informações. Eco Delta vai abandonar 1.500. Ciente, Mike Eco Delta, desça para 500 pés, o ajuste em Salvador no 096. E reporte visual. 096, reportará visual, Mike Eco Delta. Do 4207, chame na frequência 120.8. Porém, como há cachorros na pista e sem previsão ainda pela torre, eu reduzi o senhor para evitar a espera. Ok, então vai reduzir mais ainda para. Gente, 1260, reduções a critério. Estou aguardando informações do 2060. Controle, Salvador, azul 4207. Azul 4207, aciona identificação, autorizado chegada a Bonf, reduza para 220 nós. Informo que a pista 1028 está impraticável no momento, devido a cachorros na pista. Programe espera na posição Bonf. Confirme o nível ideal para espera. Gente, então mantenha o nível 160. Faça espera na posição Bonf. Reporte iniciando espera, 4207. Papa Romeu Juliette Bravo Sierra, sobe para o nível 400, Centro Recife no 251 no 3325. Papa Romeu Juliette Bravo Sierra no 251 no 3325, sobe ao 400. Vou 982 apenas de afastamento da órbita. Gente. Diz que suba para 2.500 pés. Terreno 150, segundo 2.0. Gente, segundo 2.0, confirme o nível da espera, caso necessite, no 2.0. Pode descer para 5.000. Gente, então desça para 5.000 pés. O ajuste no 0.6. Gono 260 e programa e espera na posição Mário, a princípio. Princípio e Mário, bom. Controle, o Mike Eco Delta, próximo já ao farol Taquan, visual com a localidade. Mike Eco Delta, torre 198, decimal 6. 186, bom dia. Torre Salvador, papapapá, Mike Eco Delta. 260, inicialmente desça para o nível 090, devido à aeronave fazendo espera na posição ITAP no 080. Gente, então mantém espera no 90 em Mário, gol. Gente. Deita 107, Mike Eco Delta. Charlie Alfa Tango. Da presente, confirme, está voando direto a Lagoinhas, confirme. Informo pista liberada agora aos 24. Desça para o nível, desça para 2.000 pés. O ajuste no 0.6 e da presente abandone e espera, voa Duna. Ok, descendo para 2.000 com no 0.6, voando Duna, voo no 982. No 4207, confirma intenções. Informa pista liberada no momento. Gente, então desça para 3.000 pés. O ajuste no 0.6. Desconsidere espera na posição Bonf, 4207. 160, nomeia. Gono 260, desconsidere espera na posição ITAP, desça e mantenha 4 mil pés, o ajuste 10, nomeia. 4.000, 16, gol. Pela direita, contra embaixada e travado, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, livre pouso, cabeceira 17, 120 graus, 15 nós, Delta. Livre pouso, cabeceira 17, Mike Eco Delta. Gente, confirme radial e distância de Salvador, não recebo transponder. Ciente. Tem frequência livre a partir da presente, semi-regresso. Washington 6311, a decolagem autorizada, 920 graus, 15 nós. Livre decolagem, 6311. Mantenha a chegada, é o número 3 na aproximação. Já mantendo a chegada, bom. Azul 4207, redução para 2209, veteração para sequenciamento, curva direita para 230, o limite é o localizador. 230, limite localizador, 224, bom, 27. Gono 260, redução para 2209. 22, reduzindo pouco. Do ponte equipe 5595, próximo ponte carregado. 5595, alinhar e decolar, 120 graus, 59. 663-11, decola 27, controle 208, boa viagem. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xanera 63-11. Xanera 63-11, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 na EL. Delta 127, frequência livre. O Anuno pode vazar, El? Condições de reassumir Duna da presente? Tá. 07 da Azul, tem condições de reassumir navegação e voar Duna? Então dá tempo aqui, né? Essa proa é a proa bomba. Gente, então reporte na proa de Duna. Notícia, 260, veteração para sequenciamento, curva esquerda para o 095, limite ao localizador. 5595, pode chamar controle? Afirmo, decola aos 28, chame 128, boa viagem. Obrigado, até daqui a pouco. Para sequenciamento. Esquerda 095, ligação ao localizador, bom. Controle, muito bom dia, trip 5595. Trip 5595, contato radar, suba para o nível 940, Coral. Direto Coral, muito obrigado. Alfa Tango, prosseguir condições visuais, tem frequência livre. Nono 982, torre 1986. 86, obrigado. Bom dia. Azul 4207, desça para 2 mil pés, o ajuste na 096 e reporte estabilizado na ILS X-Ray da pista na 0. Não sei, já está tomando a proa de tempo. Para informação, eu tenho um Sikorsky 76 à sua esquerda, está no pátio aqui do aeroporto de Salvador, está fazendo pouso pairado a 3 metros do solo, pode receber aí no ticket o transporte. Ok, tá ciente. 982, autorizado pouso na 190. Direita, o 050 na proa e reporta estabilizado. Direita, 050, reportará estabilizado o gol. Linha 0 completa com curva direita, voa duna. Desça para 2.000 pés, o ajuste na 0 no meia, redução para 1809. Reporte estabilizado. Reduzindo lá no duna, gol 260, reportará estabilizado. Portão de Salvador, avanceu até 3198, informação Lima. Então, 3198, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, ajuste na 0 no meia. Mari, identificou 050, 0 no meia. Já pegaram o cachorro aí? No 4207, passa duna, completa aproximação, torre no 86. 986. Torre Salvador, do 4207, passou duna, tá agora 7 minutos. 4207, continue em aproximação, aguarda a pista livre. Direito 1291, Centro Recife, 1251, 1-3325. 1251-3325, bom dia. 2, entrou na porta. Bom, Salvador, agora 982, entrou na porta. Livrou a negativo contato com o sol. Zero sete, livre pouso, pista 90, uma centena com 1592. Livre pouso, azul 4207, tem bastante lado.